O evangelho que transforma o mundo, você ouve aqui. ZYJ208 AM 730 kHz. ZYE726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. Em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. Uma potência radiofônica a serviço de Deus. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo nele expresso é de responsabilidade de seus idealizadores. Você é um milagre de Deus para os heróis da fé. Faça sua contribuição missionária de amor. Anote nossos contatos bancários ou peça seu carnê missionário. Banco do Brasil, agência 2192, dígito X. Conta corrente, 14.700, dígito 1. Banco Bradesco, agência 6.962. Conta corrente, 545.010, dígito 1. Missões, está no coração de Deus. Graças a Deus, meus irmãos, este é o programa Heróis da Fé. Vocês ouviram aí o grito das crianças, né? Cantando Heróis da Fé, crianças que estão sendo abençoadas, né? Através do pouco que a gente pode enviar, estão sendo alimentados, estão ouvindo a palavra de Deus. Isso é muito importante, muito gratificante, né? Para todos os heróis da fé, né? Não somente os daqui de Jacinto Machado, mas para todos os heróis da fé de todo esse Brasil, que tem colaborado, que tem ajudado, né, a manter os projetos missionários. E nós queremos continuar com o seu apoio, com a sua ajuda, com a sua colaboração, para que os projetos prossigam, né, os projetos possam ir avante para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se você puder, meu irmão, você puder, minha irmã, nos ajude, né, com a sua oferta missionária, sua oferta de amor, para nós estar mantendo os missionários que estão no campo, que estão lá ganhando almas, que estão visitando, que estão pregando, que estão fazendo cultos e fazendo a obra do Senhor, né, no Uruguai, na área indígena ali em Nonoai, no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, no Oeste Catarinense, também ali na aldeia Aclanon, né, ali em São José Boiteu, os irmãos que estão fazendo a obra em Cuba, os pastores, missionários, e também os irmãos que estão fazendo a obra do Senhor lá em Moçambique, na África, né, trabalhando com as crianças e fazendo lá um lindo trabalho para Jesus. Então, meus irmãos, vamos estar juntos, vamos estar unidos, fazendo a obra do Senhor com alegria. Nós vamos com mais uma canção nessa tarde, já lembrando aqui do pastor Anísio Ribeiro, que está ligadinho com o programa Heróis da Fé, participou conosco aqui, e se Deus quiser, amanhã estará gravando o nosso programa para estar transmitindo também na Rádio Londrina M560. Pastor Anísio tem seu programa das 21h30 às 23h, juntamente com o pastor Gilson Ribeiro, né? Pastor Gilson Marcelo, melhor dizendo, né? Na Rádio Londrina M560, toda segunda-feira, das 21h30 às 23h, programa Voz da Salvação. Pastor Anísio, vai o nosso abraço, companheiro, amigo também dessa obra, colaborador. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família. quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio. Glória seja dado ao nosso Deus. Meus amigos, nós estamos chegando no momento da oração da fé, o programa Heróis da Fé, e nós queremos convidar você para estar orando juntamente conosco. Estávamos ouvindo aí essa linda canção, Eu Creio em Ti, poderoso, o qual nós podemos confiar. Eu convido você nessa tarde a entregar a sua vida, entregar as suas necessidades, apresentar a Deus. É Ele quem pode, aleluia, abrir a porta, é Ele quem pode fazer com que o milagre chegue para a tua vida. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós queremos chegar, Senhor, nesse momento diante da tua presença santa. Ó sim, ó Deus, nós estamos já agradecidos a ti por tudo o que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor por toda a eternidade fará. Sim, ó Deus, nós só temos que agradecer pela tua mão estendida sobre as nossas vidas. Eu sei, meu Deus, que nós estamos, aleluia, neste mundo, nessa terra, estamos sujeitos a passar por problemas, por provações, por dificuldades. E nesse momento, eu creio que há muitas pessoas, Senhor, precisando de uma resposta do Senhor, precisando de uma vitória, precisando de uma paz de milagre. Pessoas, Senhor, que estão, aleluia, com as suas forças esgotadas, com seu ânimo, Senhor, caído. Mas eu quero te pedir, Senhor, nessa tarde, venha renovar, aleluia, a fé dos teus filhos. Venha renovar, Senhor, aleluia, a força, venha renovar o ânimo, dando vigor, dando saúde, Senhor, espiritual, a saúde física, Senhor, aleluia, ajudando a cada um, Senhor, a vencer as dificuldades, e que o teu nome seja glorificado para todos sempre, Senhor. Meus irmãos, tenham todos aí um ótimo final de semana. Amanhã, se Deus quiser, às 14h30, mais um programa. E também no domingo, das 13 às 14 horas. Em meio ao mundo agitado e sem paz, estamos aqui. ZYJ 208, AM 730 kHz. ZYE 726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. Em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. Curitiba, Paraná, Brasil. Sistema Jensen de Comunicação. Também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 1 e 2. você quer artigos evangélicos, você pensa Estrela da Manhã. Isso porque na Estrela da Manhã você tem a certeza de que a sua compra significa investimento no seu bem-estar, de sua família e também das pessoas que você ama. Faça-nos uma visita. No centro de Curitiba, a loja está localizada na rua Senador Xavier da Silva, 447, ao lado do templo sede da Assembleia de Deus, próximo ao Shopping Mirage. Lojas Estrela da Manhã. Por aqui passa o povo de Deus. Marubim. Atenção para a hora certa, 3 horas. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo nele expresso é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, na sua emissora, o programa Mulher Instrumento de Deus. Apresentação, vereadora Noêmia Rocha. Que a graça, a bondade e a fidelidade do Senhor seja presente na sua vida. Quando eu digo que a graça e a bondade, é a graça e a bondade mesmo. É o desejo do meu coração para você, meu amigo, minha amiga, meus irmãos em Cristo, vocês que estão sempre em sintonia conosco, meus ouvintes amados, meus eleitores amados, não posso esquecer de vocês, porque vocês fazem parte do projeto de Deus na minha vida. É Deus, eu tenho a permissão de chamar de Deus, mas também a participação e o voto de cada um que me ajuda. Que estão me incentivando a continuar essa luta, essa batalha de ajudar pessoas, de ser útil à obra de Deus através da política. Eu tenho convicção, queridos, que tem uma missão ali na área da política e Deus vai me manter lá enquanto for a vontade dele aqui na Terra. Por isso eu estou feliz, agradecida ao Pai, eu tenho certeza que você também está feliz. Mas você está tristinho, mas que o bálsamo de Gileade, o bálsamo do Espírito Santo de Deus derrama no seu coração, com bálsamo de alegria, muita alegria para que você possa tirar os olhos aí desses problemas que você está enfrentando, que são grandes problemas, mas se você conseguir arrancar os olhos desses problemas e olhar para o Deus que você serve, o Deus que você honra, tenho certeza que você vai se alegrar, porque Deus está no controle da minha vida e da sua vida, com certeza. Por isso, na Conexão Rádio, não mude estação, porque Deus tem muito mais para o seu coração. Estamos apresentando Mulher Instrumento de Deus. Vamos juntos orarmos e falarmos com Deus. Deus, em nome de Jesus, nós te rendemos graça. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, porque o Senhor merece toda honra, o Senhor merece toda glória, o Senhor merece todo louvor. A ti pertence todo louvor. Deus, queremos ser mais gratos a ti, queremos ver além das circunstâncias, queremos ver além daquilo que enxergamos, os nossos olhos carnais enxergam. Ajude-nos a vermos além das circunstâncias, Deus, porque queremos ver a tua ação, o teu poder nas nossas vidas, o teu poder na vida dos nossos familiares, no nosso trabalho, no nosso convívio, na nossa igreja. Deus, quero colocar diante do teu altar, Pai, as nossas vidas em gratidão, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Deus, porque o Senhor é Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo, Senhor, que venha e encontre as nossas necessidades. Pai, o Senhor conhece cada vida que neste momento pararam um pouquinho para falar contigo. Tamanha angústia da alma, tamanhas preocupações, preocupação com seus filhos, Senhor, que estão se distanciando de ti, preocupação com o casamento dos seus filhos que estão tendo dificuldade, preocupação com o seu cônjuge, Senhor, que está se distanciando da sua presença, preocupação com seus familiares que estão enfermos, alguns estão na UTI, nos hospitais, outros estão em casa, enfermos no leito de enfermidade. Deus, em nome de Jesus, nós oramos por essas pessoas, pedimos cura, cura da alma, cura do físico, Deus, mas neste momento queremos orar também para aqueles que precisam de uma bênção financeira. Deus, em nome de Jesus, restaura a vida financeira deste meu irmão, dessa minha irmã, restaura a vida financeira do meu ouvinte, dos meus eleitores, Deus, eles precisam de ser restaurados financeiramente, Senhor. Aqueles que precisam de uma porta aberta, Senhor, que não tem o provimento no lar, abre esta porta, em nome de Jesus, que seja hoje ainda, Pai. Aqueles que precisam, Deus, de provisão para o seu lar, para pagar os seus compromissos, para pagar as suas dívidas, Deus, Tu és um Deus de amor, Tu faz, traz existência aquilo que não existe. Então nós imploramos, Deus, pedimos, Senhor, entra com providência financeira, toque em vidas para abençoar essas vidas, Senhor. Levanta homens e mulheres para interceder, Pai, e para resolver as questões que este irmão, que essa irmã precisa tanto, Senhor. O Senhor sabe que foi as dificuldades da vida que o levaram a endividar, Pai. Em nome de Jesus, dá uma nova chance, assim, meu irmão. Dá uma nova chance a essa minha irmã para o controle das suas finanças, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos por prosperidade financeira, Senhor. Pai, em nome de Jesus, para que possa ter uma vida digna, Senhor. Para que não sejam chamados de caloteiros, Deus. Em nome de Jesus, para que eles possam dar testemunho, Senhor. Eu sei que erraram, Pai. Quantas vezes nós erramos, nós pedimos perdão dos nossos pecados. Somos tão falíveis, somos tão pequenos, Senhor. Mas a Tua misericórdia é maior do que tudo isso. Por isso pedimos prosperidade, Pai. Entra com prosperidade financeira na vida do meu irmão, da minha irmã, dos meus eleitores, em nome de Jesus. Oro também pelos nossos governantes, oro pelas nossas lideranças espirituais, oro pela pastora Wagner e Gabi, toda a sua família, todo o ministério da nossa igreja, e com o mesmo carinho que oro pelo pastor Wagner, oro por todos, Pai, que estão na liderança, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, bispos, apóstolos, todos eles precisam da Tua ajuda, precisam da Tua presença, precisam da Tua graça, precisam da Tua sabedoria, precisam da Tua benevolência, para que possam reger os seus rebanhos que o Senhor confiou, para que a Tua obra possa crescer. Na autoridade do nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Anos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restituo. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Esse é o momento que você vai clamar ao Senhor. O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz, meu irmão. Não cesse de falar, não cesse de pedir. Clame, grite se for preciso, dizendo: Senhor, restitui aquilo que foi roubado, Senhor. Derrama o teu azeite em minha dor e sara-me, Deus. Oh, sara-me, Senhor. Declare e cante, e o tempo que roubado foi. Tudo aquilo que o Senhor tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Querido amigo, que bom que você está aí. Convidamos você para acompanhar conosco agora a meditação Pão Diário, com o tema de hoje, a ligação com a vida. Aos 16 anos, Maurice Frank perdeu a visão nos dois olhos. Vários anos depois, ele viajou à Suíça, onde encontrou Buddy, o cão que ajudaria a inspirar o envolvimento dele com a escola de cães guias, Sinai, Olho que Vê. Com Bud indicando o caminho, Frank aprendeu a locomover-se em calçadas movimentadas e cruzamentos. Ao descrever a liberdade que seu guia lhe proporcionava, Frank disse: "Era glorioso, apenas Bud e um guia de couro ligando-me à vida." Bud deu a Maurice Frank um novo tipo de acesso ao mundo à sua volta. O Espírito Santo de Deus nos dá acesso à abundante vida espiritual em Cristo. Quando aceitamos Cristo como Senhor, Deus nos lava de nossos pecados e nos renova, mediante o Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Lemos essa passagem no livro de Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. Quando conhecemos a Cristo, o Espírito Santo nos ajuda a experimentar o amor de Deus, como lemos em Romanos 5. Compreender a palavra de Deus, como lemos em João 14, 26. E orar, como em Romanos 8, 26. E sermos ricos de esperança, como podemos ler em Romanos capítulo 15, versículo 13. Hoje, ao pensar sobre o seu relacionamento com Deus, lembre-se de que o Espírito é o seu guia para a vida em Cristo. Amado ouvinte, o Espírito Santo nos guia ao conhecimento e ao crescimento espiritual. Guarde isso em seu coração. Aqui foi Clarice Fogaça com o devocional Pão Diário. Obrigado pela sua companhia. Para receber o devocionário Pão Diário, escreva para Ministérios Pão Diário, Caixa Postal 4190, CEP 82501-970, Curitiba, Paraná, ou para o nosso e-mail radio@pãodiario.org. Mulher Instrumento de Deus. Apresentação: vereadora Noêmia Rocha. Elias Magazine. Ternos infantil a R$169,90. Compre o terno de R$259, ganhe a camisa de R$79,90 de presente. Calça jeans masculina R$39,99. Crediário 6 vezes. Camisetes femininos R$39,99. Lenços Presidente R$14,99. Elias Magazine. Mulher Instrumento de Deus. Acesse o site www.noemiarocha.com.br. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Estamos apresentando Mulher Instrumento de Deus. Ação e Cidadania com vereadora Noêmia Rocha. No espaço de Ação e Cidadania, a gente está sempre aqui informando os nossos queridos irmãos. E estou agora buscando parceiros. Parceiro para quê, vereadora Noêmia Rocha? Parceiros para que a gente possa melhorar a cidade em que vivemos. Mas como que eu posso fazer isso? Eu não sou política, não gosto de política. Não tem problema. Você sabe que eu vi uma frase interessante: quem não gosta de política é governado por quem gosta. Então é importante você gostar de política para você ajudar aí na governança da nossa cidade. E como ajudar? você pode, como ser parceiro da vereadora Noemi Rocha, do gabinete da vereadora. Você pode nos ajudar aí, nos informando como é que está seu bairro, como é que está o posto de saúde do seu bairro, como é que estão os hospitais, como é que estão as escolas, como é que estão as creches, como é que está o asfalto, a rua da sua casa, como é que está a iluminação do seu bairro. Ah, mas não é na minha rua, na rua da vizinha. Não tem importância, no teu bairro, trazendo segurança, toda a iluminação, porque é, isso é também é importante. Apesar de que segurança é uma ação do governo do estado, mas a importância de você denunciar se você souber de alguma coisa errada. Por que isso? Porque eu preciso de parceiros, de olheiros, eu preciso de ajudadores aí em toda Curitiba. Curitiba é muito grande, eu sou vereadora de toda a capital, nós temos 170 igrejas na Assembleia de Deus, a qual eu represento, sou vereadora da Assembleia de Deus. E a gente tem sempre informação de muitos irmãos, mas você também pode ver outra dominação. Às vezes os nossos irmãos moram em outro bairro e você pode aí nos ajudar e ser parceiros no seu bairro para trazer melhorias. Esse é o papel do vereador, de lutar e buscar melhoria junto ao executivo, junto ao prefeito, para melhorar aí seu bairro, para a gente possa juntos cuidarmos da cidade. Isso é ação e cidadania. Mulher Instrumento de Deus. Acesse o site www.noemiarrocha.com.br. E eu quero mandar um abraço a todos os nossos queridos ouvintes, pessoal que está sempre participando do nosso mandato, sempre nos ajudando. Você pode entrar em contato conosco também, nós estamos sempre à disposição e eu quero que você anote esse telefone. Sempre que precisar falar conosco, você tem esse telefone à sua disposição. Ligue 994-15007. 994-15007. E continue firme na rocha. Estamos apresentando Mulher Instrumento de Deus. Mulher Instrumento de Deus. Acesse o site www.noemiarrocha.com.br. Momento da Palavra. Vamos meditar na Palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 10, versículo 4, que diz o seguinte: então se levantou a glória do Senhor e sobre o querubim para a entrada da casa, encheu-se a casa de uma nuvem e o átrio se encheu do resplendor da glória de Deus. E qual é essa definição da glória de Deus? A expressão glória de Deus, às vezes na Bíblia, se descreve como esplendor e majestade de Deus. É uma glória tão gloriosa, tão grandiosa, que nenhum ser humano pode vê-la e continuar vivo. Quando muito, pode-se apenas ver um aparecimento da semelhança da glória de Deus. Ezequiel teve uma visão desse trono de Deus. E nesse sentido, a glória de Deus, ela é colocada como a sua santidade, sua transcendência. Pedro, ele também fala uma expressão dizendo magnífica glória, como o nome de Deus. A glória de Deus também se refere à presença visível de Deus entre o seu povo. Glória essa que os rabinos de tempo em tempos posteriores chamavam de Shekinah. Shekinah é uma palavra hebraica que significa habitação de Deus, e ela é colocada e descreve a manifestação visível da presença e da glória de Deus. Moisés viu o Shekinah de Deus na coluna de nuvem de fogo, que é chamado de minha glória. Essa glória cobriu o Sinai quando Deus ortogou a lei e encheu o tabernáculo, quando guiou Israel no deserto e quando encheu o templo de Salomão. Mas precisamente, Deus habita entre os querubins no lugar santíssimo do templo. Ezequiel viu a glória do Senhor levantar-se e afastar-se do templo por causa da idolatria do povo. O equivalente da glória Shekinah no Novo Testamento é Jesus Cristo, que com a glória de Deus em carne humana veio habitar entre nós. Os pastores de Belém viram essa glória do Senhor no nascimento de Cristo. Os discípulos a viram na transfiguração de Cristo. Estevão, ele viu na ocasião do seu martírio. E temos visto o aspecto da glória de Deus, que é a sua presença e a presença do poder espiritual. Os céus declaram a glória de Deus e a terra está cheia da sua glória. Todavia, o esplendor da majestade divina, queridos, não é somente visível, mas ele é notado. Nós podemos também ver a glória de Deus, a sua presença e o seu poder espiritual. Os céus declaram a glória de Deus e toda a terra está cheia da sua glória. É isso que a palavra de Deus diz. Todavia, o esplendor da majestade divina não é visível e muitas vezes notado. Por outro lado, o crente participa da glória e da presença de Deus em sua comunhão, em seu amor, em sua justiça e manifestação mediante a presença do poder do Espírito Santo em nossas vidas. No Antigo Testamento, ele adverte que qualquer tipo de idolatria é a usurpação aos olhos de Deus, é abominação à glória de Deus, é uma desonra seu nome. Então, cada vez que Deus se manifesta como nosso Redentor, seu nome é glorificado. Todo o ministério de Cristo na terra, ele foi feito, foi vivido em glória ao nosso Deus. A glória de Deus revelada através de Jesus Cristo aqui na terra. Essa é a palavra de Deus aos nossos corações. Andando sobre as águas, operastes maravilhas por onde passava. Deixastes marcas eternas na alma e na história do homem. E agora em mim, cada dia mais e mais, e mais, e mais, e mais. Tenho visto maravilhas por onde me levas. As mesmas marcas são feitas na alma e na história de todo que crê. Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre, sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre e sempre. Jesus não Restauram mente e corpo. Mulher Instrumento de Deus. Apresentação, vereadora Noêmia Rocha. Elias Magazine. Ternos infantil a R$169,90. Compre o terno de R$259, ganhe a camisa de R$79,90 de presente. Calça jeans masculina R$39,99. Crediário 6 vezes. Camisetes femininos R$39,99. Lenços Presidente R$14,99. Elias Magazine. Estamos apresentando Mulher Instrumento de Deus. E o programa chegando ao final. Dá uma tristezinha, né, de ter terminado essa programação. Estou orando, queridos, pedindo a Deus que aumente essa programação. Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. E é o tempo de Deus, é Ele que determina todas as coisas. Mas foi uma alegria falar com vocês, foi uma alegria estar juntamente com vocês. Até quando eu vou a algum lugar, algum evento, nessas pessoas dizem, eu sou ouvinte do seu programa, eu fico tão feliz. Obrigado por você nos ouvir, obrigado por você estar sempre conosco, parceiros, irmãos em Cristo, meus ouvintes queridos. Que Deus abençoe você. Você que ouviu pela primeira vez essa programação, muito obrigado. Eu tenho certeza que Deus falou o seu coração, que Deus te enriqueça cada vez mais, que Deus te abençoe, que Deus conceda o desejo do seu coração. O desejo do meu coração é que você seja extremamente feliz nessa terra e aguardando a vida eterna com Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, continuem firmes na rocha e não nos cansemos de fazer o bem. Acabamos de apresentar o programa Mulher Instrumento de Deus. Apresentação, vereadora Noêmia Rocha. Acesse o nosso site www.noemiarocha.com.br e não nos cansemos de fazer o bem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Junto ao peito, um sorriso nos lábios e uma grande esperança no coração. Para jurar, todos nós esperamos, mas bem ficamos alegres ao ver chegar o Natal. Cristo nasce em nossos corações. Que a união, a esperança e a fé estejam permanentemente no seu lar, na sua vida. Sistema Iansen de Comunicação. Se você tem um computador conectado à internet, não deixe de acessar o site da Rádio Marumbi, www.radiomarumbi.com. Repetindo, www.radiomarumbi.com. A internet a serviço de Deus. Eu posso fazer mais que orar depois de ter orado. Mas eu não posso fazer mais que orar, até que tenha orado. A natureza humana decaída inclina-se para muitas coisas, menos para a oração. Ore, e você descobrirá que a oração é a força poderosa que move não somente a mão de Deus, mas do homem. Marumbi. Agora são 3:30. Programa seguir uma produção independente. O conteúdo nele expresso é de responsabilidade de seus idealizadores. Tempo de refletir. Apresentação, Hamilton Menezes. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Quem ainda não comprou nelas, sabe ao menos onde estão. São as lojas de desconto que fazem liquidação o ano todo. Locais onde você vai para comprar por menos, barganhar e pechinchar. Talvez você conheça a Feira do Paraguai e a 25 de março em São Paulo. Cada cidade grande tem setores em que você pode encontrar produtos importados, imitações perfeitas e preços tentadores. São locais de muito movimento, onde se ouvem as vozes dos vendedores ambulantes disputando compradores. A intenção é atrair grande número de clientes, oferecendo pelo menor preço uma imitação do produto verdadeiro. Perguntei o preço de um Rolex a um vendedor ambulante em Ciudad del Este. $40. O relógio era igualzinho ao original, com fundo azul ou prateado. Mas o verdadeiro naquele modelo custa quase $3,000, com desconto. Há uma expressão colocada em uso por um teólogo alemão: graça barata. Ele diz: graça barata significa justificação do pecado, não do pecador. Graça barata é a pregação do perdão sem o arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem a confissão dos pecados. Graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. No texto de hoje, Paulo escreve para pessoas que aceitaram e receberam a graça de Deus. Alguns deles eram seus colaboradores. Lembrem-se do que falei, escrevi e ensinei. É bem capaz que para alguns de vocês a quem falei, a graça tenha se tornado sem nenhum propósito. Cuidado! Não permitam que ela tenha sido em vão para vocês. Será que não podemos cair no perigo de receber a graça de Deus e continuar os mesmos? A graça concessiva ou barata fará com que tenhamos um pé nas trevas e o outro na luz. Vai sussurrar que podemos fazer o que quisermos, ou pior, recusar fazer o que Deus deseja que façamos, e mesmo assim, Ele nos salvará. Não podemos usar a graça como desculpa para a autoindulgência. Não passemos por alto o fato de que a graça que produz frutos é bíblica. Ela nos impulsionará a maior devoção e mudança no estilo de vida. Aceitar a graça de Deus é aceitar suas expectativas para a nossa vida e crer em seu poder transformador. Aceite essa graça hoje. Um dia no jardim, o mal se levantou, trazendo a desarmonia. Ensinos desleais, mentiras mais e mais, distanciaram Deus do homem. Foi quando o frio apareceu, quando a mesmo ontem, e hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Atenção, você que quer um rádio receptor de qualidade com até 7 faixas, ligue para o 0 operadora 41-3232-0202 ou 3322-7800 e obtenha maiores informações para ter na sua casa o rádio que sintoniza as ondas curtas desta emissora com muito mais qualidade. Ligue 0 operadora 41-3232-0202 ou 3322-7800. Quando eu acordo é assim, eu ligo o meu rádio pra ouvir. Eu ouço a qualquer hora, ela é tudo pra mim. Marumbi, oh Marumbi, a rádio que tocou meu coração. Marumbi, oh Marumbi, Marumbi. Comportamento, com o pastor Wesley Zucotti. Olá, meu amigo. Que alegria estar com você mais uma vez aqui no programa Comportamento. Eu hoje quero fazer para você uma pergunta. Você é uma pessoa que se vê com bons olhos? Você é uma pessoa que se autoavalia de forma positiva? Ou você é o tipo de pessoa que constantemente repete para seus amigos ou para os seus familiares: eu sou um zero à esquerda, eu não deveria ter nascido, eu fui um acidente? Você é aquele tipo de pessoa que se sente inferiorizado? Ou você é alguém que percebe que realmente tem valor, que você é importante? No programa de hoje, eu quero colocar para você alguns resultados de uma pessoa que tem autoestima elevada. O que acontece com a pessoa quando tem uma boa autoestima? Nós vivemos realmente numa época onde há uma tendência muito forte à baixa autoestima. As pessoas, elas desenvolvem um sentimento negativo sobre si mesmas e começam a ter comportamentos complicados. Entre eles, pessoas que têm baixa autoestima brigam com facilidade porque têm um desejo de supremacia. Como se veem de forma inferior, tentam superar as outras pessoas de forma agressiva. Pessoas que têm baixa autoestima são muito sensíveis. Qualquer crítica que recebem, se ressentem, se fecham, perdem o bom humor. Pessoas que têm baixa autoestima diminuem os seus relacionamentos porque começam a ser incômodos nas amizades e as pessoas começam a evitá-las. Agora, como é uma pessoa que tem uma boa autoestima? Há algumas características que eu quero colocar para você da pessoa que tem uma boa autoestima. Por exemplo, pessoa que tem boa autoestima, ela fica mais à vontade em oferecer e receber elogios, expressões de afeto. Pessoas que têm baixa autoestima, elas têm dificuldade em receber elogios. E quando recebem, dão a entender que não querem aceitar aquele elogio, que não merecem, que aquele elogio não é justo. Pessoas que têm boa autoestima recebem os elogios, recebem expressões de afeto e também distribuem elogios e expressões de afeto para outras pessoas. Também uma pessoa que tem boa autoestima, os seus sentimentos de ansiedade e insegurança diminuem. Mesmo que ela passe por algum momento difícil, ela consegue perceber que depois do momento difícil sempre vem uma situação melhor e por isso deixam de ser pessoas ansiosas ou inseguras. Uma pessoa que tem boa autoestima, ela sente que existe uma harmonia entre o sentimento interno e aquilo que ela diz. Essa harmonia, ela acontece porque aquilo que acontece na realidade também existe dentro do seu íntimo. Uma outra realidade de alguém que tem boa autoestima é que não precisa mais tanto de aprovação. É a pessoa que não depende de estar recebendo elogios. Ela não depende de estar recebendo palavras de aprovação e de motivação. Pessoas que têm boa autoestima também têm maior flexibilidade aos fatos. Elas não são rígidas. Elas aceitam circunstâncias diversas sem se estressarem. Eu conheço muitas pessoas, quando viajam, quando saem do seu habitat natural e enfrentam situação adversa, ficam extremamente irritadas e ansiosas. Eu geralmente viajo, já viajei muito com corais dos colégios adventistas, E muitos jovens, quando chegam em lugares que não tem chuveiro quente, que tem que dormir no chão, simplesmente ficam irritados, ficam nervosos, reclamam e se sentem infelizes. Pessoas que têm boa autoestima têm flexibilidade em aceitar situações adversas. E é por isso que eu hoje quero colocar para você o desafio do programa Comportamento. Ter uma boa autoestima vai se refletir no restante dos seus relacionamentos. Se você desenvolver essa boa autoestima através de um exercício mental positivo, com certeza você será uma pessoa mais feliz. Foi uma alegria ter falado com você e aguardo você no nosso próximo programa. Se você está sentindo a presença de Deus, este é o lugar. ZYJ 208, AM 730 kHz. ZYE 726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. Em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. O lugar certo do seu rádio. É deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 18. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Salmo 126, 6. Seja um colaborador da madrugada com Deus e ajude-nos a trazer vidas aos pés de Cristo. Contribua. Conta 43400, dígito 0. Agência 1197, dígito 5, Banco Bradesco. Sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Madrugada com Deus. Resgatando vidas para Cristo. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná. Marumbi. 3:45. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo nele expresso é de responsabilidade de seus idealizadores. Bíblias, quadros, livros, presentei e evangelizando. Ligue 3222-5756. Programa Momento do Hino chegando para você nessa tarde de sexta-feira. Semana tá acabando, gente, mas olha, Livraria Jardim, Livraria Canan, tá bombando novidades, portas abertas para você. Você não pode ficar de fora. Já começa aproveitando, fazendo as suas compras. Não deixe para a última hora, não é verdade? Por quê? Porque quando você deixa para a última hora, fila aquela correria, você acaba não encontrando mais o que você precisa, o que você planejou, acaba gastando mais ou ficando estressado, né? Aquela muvuca toda. Então, a Livraria Jardim Canaã está estendendo os seus horários para atender você melhor, para dar você a oportunidade de fazer as suas compras muito mais tranquilas, já se programando. Lembrando que você pode parcelar as suas compras, né, gente? Que bom! Pode parcelar suas compras na Livraria Canaã, na Livraria Jardim. Tudo isso sem pagar mais. Sem pagar mais por isso, gente. Nós estamos aí parcelando nos seus cartões de crédito sem juros. É só você consultar os nossos vendedores, ver as condições, né, ver aí qual que é o seu cartão, o que, que se encaixa melhor aí nas suas condições. Então nós estamos aí de portas abertas, procurando fazer o melhor para que você, querido irmão e ouvinte do nosso programa, saia satisfeito, tenha umas festas muito abençoadas e possa aí estar transmitindo a palavra do Senhor Jesus através dos produtos que nós disponibilizamos para você. Então não fica de fora não, aproveita. Livraria Jardim, Livraria Canaã, dois endereços bem no centro da cidade. Fácil de você localizar, mais fácil ainda de você comprar. Porque tudo que você precisa em um só lugar. É nós. Vamos lá, gente. Aproveita. Tem muitas novidades para você fazer bonito nesse final de ano aí, sem pesar no seu orçamento, né? Presenteando a sua família, presenteando o pessoal da sua célula, o pessoal da sua igreja, quem você quiser presentear. Produtos. O presente certo, você já sabe, é na Livraria Canaã, na Livraria Jardim. Estamos em dois endereços de portas abertas para você, para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, ajudando você a evangelizar quem você ama. Vamos já trazer música, participar na nossa programação aí, porque tem muita coisa legal aí para você ouvir, para você conhecer. É para você aí se apaixonar. Livraria Canaã Jardim, muita novidade para você. O Ministério Além do Véu, show de bola esse trabalho novo do Ministério Além do Véu, trazendo essa música famosa aí, gente, ó, Santo Espírito. Se comparar, és a nossa esperança. show, né? Você gostou? Então, vai lá na Livraria Canaã Jardim e adquira já o seu CD. É lindo, é tudo de bom. E um precinho muito especial. Você já sabe, né? A gente tem sempre os melhores preços da cidade. Por isso, antes de você comprar, vá nas nossas livrarias e confira aí os nossos preços, as novidades que nós estamos trazendo para você fazer bonito nesse final de ano, gente. Então, fica de fora não, tá? Livraria Jardim, na Barão do Cerro Azul, Livraria Canaã, na Praça Rui Barbosa. E olha, nós trouxemos uma música na programação hoje para matar a saudade, mas antes de rodar ela, eu quero falar uma coisa para você. Sabe aquele CDzão antigo da Chile Cavalhais? Amigo meu, bate coração, uma renúncia, sabe, porta de amor, sabe, tudo aquilo antigão, lindão, que a gente não acha mais em lugar nenhum. Pois é, não achava. Agora você vai achar e com playback ainda na Livraria Canaã, na Livraria Jardim. Vai lá conferir essas novidades maravilhosas. Estamos esperando por você. Bate coração. Falei pra você que era show? Então, tá disponível pra você. O CDs antigo da Chile Carvalhais, inclusive com playback na Livraria Canaã, na Livraria Jardim. Não fica de fora, vai lá e aproveita. Lembrando pra você, né, a semana tá terminando com o programa Momento Hino, mas a Livraria Jardim Canaã amanhã até as 18 horas de portas abertas pra você.

a sua vida e o seu coração, prezado irmão, prezado Rádio 20. Você que gosta da programação, né? Você que tem orado por nós, continue orando para que o Senhor nos dê graça e que nós possamos estar aqui sempre falando do grande amor de Jesus Cristo, fazendo companhia contigo e você conosco todas as tardes. Que bom, né? É bom sabermos que todos os dias, neste horário, estamos juntos levando a palavra do Senhor, levando porção da palavra do Senhor cantada e falada, e você pode aí na sua casa, onde você estiver, glorificar, exaltar, sentir a presença do nosso eterno Deus, que maravilha, aleluias. Muito bem, do outro lado, monitorando os botões da emissora, está o Fábio Torres. Obrigado, Fábio. E aqui para trazer a mensagem, a meditação da palavra do Senhor nesta tarde, meu amigo pastor Sebastião Lemos da Silva. Paz do Senhor. Paz do Senhor, evangelista irmão Neemias, e a paz do Senhor a todos os ouvintes desta tarde, que vocês possam, nós possamos ter uma audiência, uma recepção abençoada por Deus. Graças a Deus. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão ligadinho conosco nesta tarde. Pastor Sebastião Lemos da Silva, que quando ele não está aqui conosco, ele sempre está ligado, né? Minha esposa está ouvindo agora, está indo para casa, ela está ouvindo com a Adriana. Um abraço, irmã Marieta. Um abraço, né? Aí, meu. E a filha que está indo para casa e ouvindo a programação. Eu quero mandar um abraço a Fabiane, a minha filha, que ela ligou do escritório, ela está no escritório dela lá, sintonizada pela internet. Que Deus abençoe a minha família, todos os irmãos que estão aí na escuta aí. É verdade. Um grande abraço aos nossos amados irmãos. E aí a filha do pastor Sebastião Lemos da Silva, nosso amigo, né? Família. Aí que Deus tenha abençoado grandemente. E nós temos aí o prazer de estarmos trabalhando juntos na seara do Senhor. E temos assim uma boa amizade, graças, né, pastor? Graças a Deus. Graças a Deus. É a bondade de Deus na nossa vida. É verdade. Eu gosto muito do querido pastor e também do seu mano, dos seus manos, né? Pastor Laércio, lembro da Silva, falei com ele hoje por telefone. Vocês são bênção na minha vida, viu? Graças a Deus, e o Senhor na nossa também, da mesma forma. Aleluia, graças a Deus. Que nosso maravilha. Nosso pastor, né? Também, nosso pastor presidente é um paizão, né? Ele com a irmã Áurea. Com que Deus certeza. Abençoe, nosso abraço também ao nosso pastor presidente, pastor Pires. E ele não perde a programação. Toda a família, irmã. Mãe Cláudia, né? Mãe Cláudia Pires, Cláudia, que está no ateliê Cláudia dela, lá sempre ligadinho conosco. Eu gosto muito dos gurizinhos da irmã Cláudia, né? São gente boa. Conheço. Nosso abraço a todos aí. E o pastor Pires sempre está ligadinho conosco, sempre que ele pode, ele está. É difícil o dia que ele não assiste o programa, porque às vezes ele vê pela internet, né? Que maravilha. Deus abençoe a irmã Áurea Pires, que não perde o programa também. E a irmã Lili, no Atuba. Um abraço, irmã Lili. Deus abençoe grandemente a sua vida. Presbítero Antônio Alves de Camargo Júnior, ele, a sua esposa, irmã Belita, sua família. Deus abençoe vocês grandemente. Muito bem, queridos, nós vamos ouvir uma linda faixa musical. Quem vai cantar agora, pastor Sebastião? A sua filha e o seu genro, Ezequiel e Fernanda, vão cantar, vão louvar ao Senhor do Vale para a Bênção. Ouça e glorifique o nome do Senhor. Os irmãos querendo participar conosco, eu tenho poucos minutinhos ali, eu vou atender os irmãos do outro lado. 3257-4021. Provação, Amados irmãos, o Senhor Jesus trabalha desta maneira. É assim mesmo. Quando o homem sente-se desprezado, o Senhor levanta e faz um vencedor. Eu hoje meditei muito no meu trabalho nesta passagem desta mulher, certa mulher, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 19. Não temos tempo para fazer todo, ler todo o texto da leitura, mas esta passagem é uma passagem bem conhecida desta mulher do fluxo de sangue. E nós vemos que após Jesus fazer, operar alguns milagres nas proximidades de onde morava essa mulher, acalmar a tempestade, também curar a filha de um certo senhor da sinagoga. E também, irmãos, nós vimos que esta mulher, com tanto sofrimento, ela foi, aproximou-se de Jesus. Após ele curar a filha de Jairo, Jesus, caminhando com grande multidão ao seu lado, certa mulher, no capítulo 25, no versículo 25, diz: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e havia padecido com muitos médicos e despendido tudo que tinha, nada lhe aproveitando, isso antes ainda a pior. Ouviu falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Meus queridos ouvintes, nesta tarde, há muita necessidade. Nós estamos passando momentos que, para todo lado que a gente olha e a gente vai, é no trabalho, é no trânsito, é nos mercados, é em bancos, a gente nota e ouve e vê, presencia a correria de tanta, de muita gente, e a preocupação de muita gente, gente nervoso, gente estressado, gente bravo, gente reclamando da vida. E é muito difícil a gente, nós encontrarmos alguém que seja assim, que ele demonstre que ele está, naquele momento, feliz da vida, a não ser o servo de Deus. É diferente quando a gente encontra o servo de Deus. A gente abraça, cumprimenta, conversa, pergunta da família, pergunta da igreja, pergunta dos irmãos e as bênçãos. E os irmãos, naquela alegria, vai relatando: meus queridos irmãos, essa mulher não tinha esse privilégio. Ela não tinha esse privilégio, porque ela era uma mulher excluída da sociedade, não poderia estar junto na sociedade, nem em reuniões, nem aonde Jesus estava. Até então ela não conhecia Jesus. Mas essa história, ela é muito comovente. Nós podemos observar, meus irmãos, que alguns fatos nesta mulher, o sofrimento de 12 anos, gastando muito, perdendo as esperanças, excluída totalmente da sociedade, porque não tinha mais ajuda humana, todo o recurso humano que ela tinha procurado tinha falhado. Mas nesta hora tão difícil apareceu uma mensagem alegre. Quando nós falamos no nome do Senhor Jesus e falamos nas coisas de Deus, meus queridos irmãos, esta é uma notícia boa. É uma notícia alegre que nos traz alegria, nos traz contentamento, nos traz satisfação e também, irmãos, nos traz bom resultado. Ela ouviu do Senhor e das suas curas e milagres que ele tinha feito ali ao redor. E um pouquinho antes ela ouviu falar da filha de Jairo, que ele estava em uma reunião e o Jairo chegou implorando que ele fosse à casa dele, porque a filha dele estava tristemente moribunda. E ele disse: eu rogo que vá na minha casa e coloque as mãos para que ela viva. E esta mulher aqui, sabendo desta notícia, meus queridos irmãos, uma notícia muito alegre, muito que trouxe muita esperança, ela tomou uma atitude. Porque às vezes, meus queridos irmãos, somente nós ouvirmos não dá bom resultado. A palavra de Deus diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente todo aquele que é lavado, remido, purificado, liberto, aleluia, e vive uma vida de santidade na presença do Senhor, esse verá o Senhor, esse alcançará a misericórdia do Senhor, aleluia. Passará pelas provas, pelas tempestades da vida. Passamos por momentos, irmãos, às vezes angustiantes. Mas no mais triste momento da angústia, nós podemos recorrer ao Senhor, como esta senhora. Na quarta-feira eu estive no hospital Erasto Gettner, orando pela Gianine. Todos os irmãos de Pinhais, da igreja de Pinhais, conhecem. Temos orado muito por aquela menina, aquela senhora de 30 anos de idade. Quando eu entrei naquele quarto, ela não me reconheceu, porque nós conhecemos ela do tempo de juventude. Aí eu disse que eu era esposo da irmã Marieta. Ela começou a chorar e disse: eu não acredito que é o senhor, irmão Sebastião, que está aqui comigo. É o senhor que veio orar por mim. Eu disse: eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. E em nome de Jesus eu quero fazer uma oração com você, Janine. E Deus pode mudar o quadro dessa enfermidade, o quadro da tua vida, porque o sofrimento é muito grande. Ela muito nervosa, muito desesperada, choro, mãe de 4 filhos. E eu pude fazer uma oração, irmão. Li o texto da palavra do Senhor. E tinha uma outra senhora ali ao lado. Quando eu comecei a ler e comecei a orar, aquela senhora começou a chorar. Um choro de desespero, irmãos. Um choro de desespero mesmo, clamar ao Senhor. E eu senti a presença de Deus naquele quarto. Eu pude, Deus me deu o privilégio de orar e a oportunidade de orar por aquela senhora. E ela disse, eu perguntei se ela era evangélica, quando eu parei ela disse: eu era evangélica, mas eu estou parada, mas neste momento eu estou me reconciliando. Já me reconciliei, aleluia. E eu creio que Deus vai me tirar dessa, pastor. Então, meus queridos irmãos, não adianta nós só ouvir, nós temos que tomar uma atitude nesta tarde. Se você tem ouvido, às vezes, muitos conselhos, muitas propostas, muitos milagres que você ouve, que Deus tem operado na vida de outros irmãos. Quem sabe você está esperando o teu milagre e não recebeu ainda, meu querido. tome uma atitude, vai ao encontro do Senhor como fez essa mulher. Vai até o encontro do Senhor. Se você está no vale, no vale é o melhor lugar para o Senhor falar conosco. No vale é o melhor lugar para o Senhor se manifestar com a misericórdia e a presença dEle na nossa vida. Como Ele está presente neste lugar. E eu sei que fora daqui muitos irmãos estão sentindo também o que eu estou sentindo aqui, meus queridos. Porque nós estamos no tempo de buscar ao Senhor. Não no tempo de brincar com coisas. Porque nós temos que trabalhar com o Senhor Jesus, com coisas sérias, coisa que vai trazer bom resultado. Esta mulher, ela tomou atitude, ela foi, ela venceu todos os obstáculos que tinha pela frente, que era a humanidade, era a raça humana, era o povo que estava ao redor de Jesus, inclusive os discípulos, repreendiam que não era para trocar no mestre, mas ela sentou em seu coração, não, eu preciso tocar nas suas vestes. Meus queridos irmãos, que tamanho é a tua fé? Aleluia! Tão grande a tua fé como uma fogueira, que é uma fogueira de palha? Não, a nossa fé deve ser como uma brasa viva que é tirada do altar para sustentar a nossa vida espiritual. E nós vemos que a rica bênção desta mulher foi quando ela toca em Jesus, ela recebe o milagre do Senhor, porque o poder divino, irmãos, o poder divino da misericórdia do Senhor foi o que repreendeu aquele fluxo de sangue. E nesta tarde, o poder do Senhor, a misericórdia do Senhor, meu querido irmão, quem sabe você todo dia tem ouvido mensagens gloriosas, porque Deus tem dado muitas mensagens gloriosas aos pastores que têm pegado escala aqui. Eu sou um ouvinte assíduo desse programa e eu ouço, e às vezes dentro do carro, quando eu estou indo para casa, eu sinto a presença de Deus. E nós podemos, nesta tarde, você tome uma atitude, porque é tempo de reconciliação, é tempo de renovação e é tempo de você voltar ao Senhor e recorrer ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém. O inimigo faz de tudo para o destruir. Lança seus dardos inflamados contra ele, fazendo ele do caminho desistir. É diferente quando alguém tem santidade. Fala a verdade, não aceita ingratidão. Canta na prova, chora na dor, pois na verdade está ferido por espinhos que a vida lhe causou. Mas Deus jamais esquece um escolhido. Da cova, ele te faz reviver. Levanta lá das cinzas e do pó, e faz como fez com Jó, que foi escolhido dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nesta tarde, meu querido, minha querida, daqui a pouquinho nós estaremos orando e você poderá tomar a decisão da sua vida, né, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Meu querido, minha querida, não deixe passar essa oportunidade de maneira nenhuma. E o Senhor pode entrar com providência na sua casa, no seu lar, aí é onde você se encontra neste momento, né? Com o seu aparelho receptor ligado. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Baseado em Salmo 119, verso 105. Semana comemorativa ao dia da Bíblia Sagrada, que vai acontecer de 7 a 11 desse mês, né? Mês 12. E nós vamos estar aí com vários trabalhos das nossas igrejas, como na terça-feira, um grande culto, né, dia 6, na nossa igreja sede. Na quarta-feira vai ser um maravilhoso culto lá em Alto Tarumã, e o preletor será o pastor José Ferreira Neto, aí pela passagem do dia da Bíblia. E no dia 8, quinta-feira, Veizópolis 1, preletor será o pastor Arnaldo Sur. Convidamos a todos para se fazer presente. E dia 9, sexta-feira, em Maria Antonieta, o preletor será o pastor Israel Ramos. E no sábado, dia 10, na igreja do Atuba, em Pinhais, estará pregando o pastor José de Jesus Nunes Pires, que é o nosso pastor presidente das igrejas evangélicas Assembleia de Deus em Pinhais. E no dia 11, às 14 horas, um maravilhoso culto de adoração ao nosso Deus, também, né? Aí em praça pública, ali na Estância Pinhais, e o preletor será o pastor José Wilson da Silva, com participação da Coadep e a Juventude de Pinhais, enfim, toda a igreja, todos são convidados a fazer aí, né, uma reunião de louvor, de gratidão ao nome do Senhor pela comemoração ao dia da Bíblia. Então não fique de fora, durante esses dias nós vamos estar aí avisando. Muito bem, vamos aqui. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Jardim Amélia realiza neste final de semana, dia 3 e 4, a confraternização da Escola Bíblica Dominical, com início às 19 horas, com o tema O Verdadeiro Crescimento para o Autêntico Cristianismo, baseado em 2 Pedro 3,18. Preletores, irmã Madalena Pimentel de Curitiba e pastor Sebastião Arthur Gomes de Pinhais, todos são bem-vindos para participar. Um abraço ao presbítero Lorival e também ao pastor da igreja ali de Jardim Amélia, meu amigo pastor Ezequiel Honorato de Faria. Um abraço, que Deus abençoe. E no próximo sábado, amanhã, queridos, nós temos a Santa Ceia do Senhor no Templo Sede, na Avenida Iraí 930, em Pinhais. Todos são convidados para estar conosco. Vamos correr aqui, porque a hora passa rapidamente. Irmão Sidney Camilo, a Demoradias Perdiz, sua família estão na sintonia do programa, estão aqui participando nesta tarde. Um abraço, querido, Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Irmã Cecília Maria de Araucárias, que estava emocionada lá ouvindo a programação, que ouve todos os dias, né? Claro, quando ela não está trabalhando, quando está em casa, está com seu aparelho receptor ligado na programação, estava sentindo a presença do Senhor. E ela está pedindo as orações pelo seu esposo, encarecidamente, Davi Voit, né? E vamos estar orando, sim, minha querida, pelo seu Davi Voit, para que ele também possa aceitar a Jesus como Salvador e acompanhar a irmã para ir para a igreja, né? Que maravilha! Deus abençoe a sua vida, irmã Cecília. Estaremos orando daqui a pouquinho. Também o Yuri passou uma mensagem para nós no WhatsApp, está ligadinho. Um abraço, Yuri. Deus abençoe a sua vida. Quero mandar um abraço também ao irmão Marcos, lá da Água Verde, que não perde o programa. Todas as tardes está ligadinho conosco. Deus abençoe, querido. Lá em Rio Fortuna, Santa Catarina, também os nossos amados irmãos, irmão Eliseu, sua esposa, irmã Clauciliane, irmão Carlos do Jardim Arroio, Barreirinha, também está na sintonia. Um abraço, irmão Carlos. Deus abençoe, querido. Irmã Sueli de Brito e o seu esposo José de Brito, lá no Jardim Cláudia, também estão ligadinho conosco. Deus abençoe vocês grandemente, queridos. E o meu mano, o Denita Borda, lá em na Vila Mauá, Colombo, eles estão também estão na sintonia do programa. Que Deus abençoe, meu mano, Deus abençoe a sua vida, viu? Grandemente, continue servindo ao Senhor com alegria, fazendo toda a diferença, né? Servindo ao Senhor, como é bom servir ao Senhor, né? Todo tempo estar aí fazendo a diferença. Também ligou para nós a irmã Marieta, ela está ouvindo o programa, viu? Passou a mensagem aqui para nós, que Deus abençoe a irmã Marieta, está com a filha ouvindo, e ela que é a minha neta Sabrina, lá em Brusque, né? E também o esposo Anderson, lá em Brusque. E, enfim, são muita gente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, em cuja presença nós estamos nesta tarde, Senhor, agradecidos a Ti pela oportunidade. Sabemos que tem muitas pessoas que estão orando conosco, pessoas passando por sérios problemas, Senhor. Aleluia. Como o seu Davi, Pai, toca no seu coração para que ele possa sentir a Tua presença, Senhor, e a Tua graça, e venha aceitá-lo a Ti como único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Pai, está enfermo, nós repreendemos toda a enfermidade agora, em nome de Jesus, para a honra e a glória do teu nome, é que nós oramos e agradecemos. Que a graça do Senhor reine no seu coração. Querendo Deus, na segunda-feira, nós retornaremos. Fiquem todos na paz do Senhor. Comunicação a serviço de Deus. ZYJ208, AM730 kHz, ZYE726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros, em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. Aonde quer que você esteja, nós estamos com você. Nós não temos esse mesmo espírito do mundo, mas sim o espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2, 12. Não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa do que orar por ela. A natureza humana decaída inclina-se para muitas coisas, menos para a oração. Porém, você descobrirá que a oração é a força poderosa que move não somente a mão de Deus, mas do homem. Quatro horas e 4:30. A seguir, uma produção independente. O conteúdo nele expresso é de responsabilidade de seus idealizadores. Rádio ouvinte, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos voltando mais uma vez nesta tarde de sexta-feira, através da Rádio Marumbi, Novas de Paz para o Brasil e o mundo, com a programação missionária Salvar, diretamente da sede da Missão Salvar na cidade de Francisco Beltrão, no Paraná. Quem tem a honra de vos cumprimentar é o pastor Manuel dos Santos, também toda a equipe de rádio da Missão Salvar, presbítero Daniel Martins, o jovem Melquisedeque, também o evangelista Júnior, e nesta tarde também João Paulo, juntamente conosco, e também o jovem Joel, que está juntamente conosco aqui na sede da Missão Salvar. Nosso abraço, nosso carinho a todos. No final desta programação estaremos orando em seu favor. Está preparando missionários para o campo de missões. Escreva para o programa Missionário Salvar, Rua Tenente Camargo, 1477, CEP 85.601-610, Centro, Caixa Postal 47, Francisco Beltrão, Paraná. Nosso e-mail, agencia.missionaria.salvar@hotmail.com. Visite nosso site www.agenciamissionariasalvar.com. Faça parte desse projeto. Ajude-nos através das contas Caixa Econômica Federal, agência 1319, operação 003, conta corrente 1360, dígito 0, Banco do Brasil, agência 0615, dígito 7, Conta corrente 34800, dígito 7. Ligue para nós, 46-35-23-53-50. Operadora TIM, 46-99902-6082. Operadora Claro, 46-98802-7411. Operadora Oi, 46-98412-5168. E no WhatsApp, 46-99902-6082. Temos um representante no estado de São Paulo. Ligue, 16-98215-4110. Pastor Antônio Moraes. Se você quer ajudar, então comece a falar. Eu dizerei, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Vou começar. Contribuir. Vou ajudar. Eis-me aqui. Este é o nosso compromisso com Deus no caminho da obediência. É a missão salvar, levando até você a oportunidade de você se envolver em missão conosco. Dê-nos a sua mão, una-se a nós e nos ajude a salvar almas nos países da África Ocidental, na janela 1040. Dê-nos a sua mão. Faça parte, seja um parceiro contribuinte para nos ajudar a ganhar vidas nesses países onde o reino das trevas tem imperado e que este pobre povo precisam serem salvos urgente. Não deixe o tempo de Deus passar. A missão salvar leva até você a oportunidade. Você, pastor, de estar fazendo parceria conosco nesta grande obra e com isto abençoando com certeza a sua igreja, o seu campo e a sua vida. E falando em parcerias de igreja, nós já queremos no início de nossa programação lembrar a você que neste final de semana, amanhã à noite e domingo à noite, acontece o Congresso de Missões na cidade de Reserva do Iguaçu, Paraná. Lá onde preside o pastor Pedro Duarte. No sábado à noite, os trabalhos acontecem na igreja da Vila Copel. Também acontecerá o lançamento do novo CD da cantora Vaninha. E neste trabalho de missão estará presente a equipe da Missão Salvar, a dupla Zé Antônio e Manuel, Erno e Rose, onde estarão cantando e pregando a palavra de Deus. Não esqueça, você de Reserva do Iguaçu, dessa região, a Missão Salvar estará presente neste final de semana. Vila Copel, lançamento amanhã à noite da cantora Vaninha, desse trabalho de missão. E no domingo, de manhã e à noite, na cidade de Reserva do Iguaçu, na sede daquele campo. Portanto, participe. Que Deus abençoe. Eu cumprimento neste momento o presidente irmão Daniel Martins, lembrando que você pode escrever para a Missão Salvar na caixa postal 47. Conforme já ouvimos nossos endereços, e você estará conhecendo melhor a Missão Salvar, também o surgimento dela, o trabalho que nós fizemos na África, inclusive o trabalho resgatando crianças da perdição, resgatando meninas de casamento forçado e mantendo assim a nossa casa de amparo. E você pode, meu irmão, minha irmã, através da sua vida, da sua empresa, do seu escritório, da sua aposentadoria, te envolver, envolver a sua família. Estenda a sua mão e nos ajude a fazer missão nesses lugares tão sofridos no mundo e que precisam serem alcançados urgente. A paz do senhor, irmão Daniel, o senhor também tem participação em nossa programação de hoje, né? Senhor pastor Manuel, como sempre, é um prazer mais uma vez estar juntamente convosco. e a nossa equipe de rádio, os nossos cooperadores aí, colaboradores também, que estão aí na escuta, né, mandando aí a sua participação juntamente conosco aí. Nós louvamos a Deus pela vida da irmã Lu Maria Freitas, que ontem, pastor, ela nos mandou aí uma solicitação, um pedido de oração, mas o programa já estava se terminando, né? Então ela pediu oração, né, por Alvrei, né, e também pela sua família ali. Nós queremos no final da programação de hoje estar orando por ela, né? E também está lá na cidade de Palmas a irmã Ernestina, né, que é também colaboradora com o programa, né, colaboradora aí com a agência missionária. Ela está dizendo: a paz do Senhor, estou na escuta, né? Um forte abraço, receba essa programação aí para o seu elevo espiritual. A irmã Ernestina é uma parceira, contribuinte desta obra. Desde que iniciou a Missão Salvar, ela sustenta missionários, seu filho, irmão Israel, e transmitir um abraço a toda essa família, dizendo para eles que não esqueçam da África nunca, e que estejam firmes nesse propósito. Eles têm os números das contas para depositar mensalmente. E lembrando que nós temos em casa a irmã Rutinha, da loja Mimos Projeto ali, que também é responsável para estar recebendo as contribuições para a África. É isso aí. Também os irmãos lá têm pedido, alguns ligados para nós. E eu tenho falado para o pastor Manuel também sobre o presbítero Francisco também, né? Que também está para receber essas contribuições aí. O tesoureiro da agência missionária. É isso aí. Um caso aqui que a gente tem que lembrar, pastor Manuel, até aí Deus tem abençoado a irmã Ernestina, ela que é contribuinte, e ela tem um propósito de mais tarde aí contribuir com dois ou três ou mais missionários, conforme Deus vai abençoando ela, né? E Deus vai abençoar e ela vai conseguir. Nosso abraço, irmão Irineu, também da cidade de Palmas. Ele que compõe a dupla Zé Antônio e Manuel. Ele está mandando uma mensagem no WhatsApp que já fez a sua contribuição para o missionário da África hoje. Nosso abraço, que Deus abençoe. Temos aqui, ó, pastor Manuel, mais uma participação aqui da Madriele Santos, né? Está dizendo: a paz do Senhor, estamos na escuta também. Um forte abraço, Deus abençoe a vida da Madriele Santos, ela que está nos ouvindo aí. Receba essa programação aí, né, para o seu livro espiritual e os louvores que são aqui rodados, né? Que Deus possa abençoar a sua vida e nunca esqueça: missão, a obra missionária, né? Salvar vidas através da nossa contribuição, da nossa oração, né, da nossa ajuda missionária. Muitos estão precisando da nossa colaboração. Muito bem, nós queremos mandar o nosso abraço também à irmã, que é da região de Curitiba. Ela não colocou o nome aqui, mas ela disse: pastor, já estou mandando a minha contribuição hoje, e mandou a mensagem aqui no WhatsApp da missão, mas nós estamos sem o nome da irmã aqui na mensagem. Que Deus abençoe. Ela está dizendo aqui: vou depositar na conta sem usar o carnê. É porque no carnê que ela recebeu tem o número da conta. Irmã, não tem problema nenhum, tem o número da conta. E nós temos as contas na Caixa Econômica e também no Banco do Brasil. Vamos à parte de uma mensagem cantada que nós queremos oferecer para todos os nossos queridos ouvintes que estão nos ouvindo através da Rádio Marumbi, Rádio Novas de Paz, e também pela internet, pelo Facebook da Missão Salvar. E você pode estar entrando em contato também pelo WhatsApp da Missão Salvar, e com certeza será uma alegria muito grande você estar participando desse projeto na África Ocidental e, acima de tudo, a bênção de Deus sobre a sua vida. Como tu, Senhor. Esta linda mensagem que você está ouvindo com Joel e Israel. Este Senhor, chamado Jesus Cristo, é justamente Ele que diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ninguém é como Ele. É Ele, meu querido irmão, que te chama. É Ele que clama, ou que conclama você para entrar e obedecer a sua palavra e fazer missão. Portanto, não há ninguém igual a Ele. É Ele que te honra, é Ele que te abençoa, é Ele que te prospera, é Ele que te ajuda. Quem és como tu, Senhor? Glorificar o nome dele através da sua vida e com certeza através da sua contribuição para irmos até os lugares aonde você e eu não conseguiremos chegar. Mas lá estão denodadamente os missionários no campo de batalha dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Neste momento nós passaremos para a mensagem da palavra de Deus com o presbítero João Paulo Correia, que estará transmitindo a mensagem da palavra do Senhor. Todos os nossos amados ouvintes, é um prazer, é uma alegria muito grande estar de volta através dos estúdios da Rádio Marumbi, também Novas de Paz, e poder estar me comunicando com os nossos amados ouvintes. Isto é uma alegria muito grande nesta tarde, neste programa missionário, junto com toda a equipe, pastor Manuel dos Santos e os demais que estão aqui, de toda a equipe da Missão Salvar. Isto é uma alegria muito grande. Vamos ler um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Neemias, capítulo 2 e o versículo 5. Apenas o versículo 5 vamos estar lendo nesta tarde, que diz assim: e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Meus amados, estamos diante de uma história conhecida de todos os leitores da Bíblia Sagrada, aonde nós fala de Neemias. Neemias, que era copeiro do rei, estava em uma situação, posso dizer assim, em uma posição boa diante do rei, estava exercendo a função diante do rei, estava ali no palácio, vivendo uma vida tranquila. Mas quando ele soube da situação em que se encontrava em Jerusalém, a cidade de seus pais, ele ficou triste, o seu coração se entristeceu, o seu semblante ficou triste, e diz que ele começou a orar a Deus e buscar a presença de Deus para que ele tivesse um meio de chegar até aquela cidade, de chegar até aquele lugar, para ele fazer alguma coisa para reconstruir aquela cidade, para reconstruir os muros daquela cidade, porque quando nós vemos no capítulo 1 e no versículo 3, nós vemos que a notícia chegou para Neemias que a cidade estava em grande miséria e desprezo, e os muros daquela cidade tinham sido fendidos e as suas portas queimadas a fogo. E quando ele soube daquela situação, Neemias, que estava em uma situação boa, posso dizer assim, numa situação numa situação bem colocada, estava ali ao lado do rei. A Bíblia diz que ele se preocupou em reconstruir aquela cidade. Entrou no seu coração um amor, ele já tinha o amor pelaquela cidade. E quando ele soube daquela situação, ele não pensou somente em si próprio. Ele não pensou somente no seu bem-estar. Ele não pensou somente nele. Ele não pensou somente na sua situação. Mas ele começou a se preocupar com a cidade, onde ele disse: como eu deixarei a cidade aonde meus pais estão sepultados, como eu deixarei ela estar nesta situação. E ele, preocupando-se com isso, ele pediu carta ao rei. Primeiro ele orou, buscou a Deus, e depois ele pediu carta ao rei para ele ir reconstruir novamente aquela cidade. Eu quero, meus amados, nesses minutos que nos resta, dizer a você, meu amado e querido ouvinte que está nos ouvindo nesta tarde, nós estamos, meus amados, falando sobre missão. Nós estamos envolvidos em missão. Nós estamos fazendo a obra de Deus, enviando missionários para ganhar almas ali na África, aonde a situação é difícil, dentro do países da janela 1040, onde estão os países mais miseráveis do mundo. E, meus amados, a África está clamando por socorro. Pessoas estão clamando por socorro. Milhares e milhares de crianças estão morrendo. Muitas pessoas estão morrendo por doenças causadas pela fome, causadas por tantas coisas, pela pobreza, pela pobreza que atinge aquele lugar. E eu quero dizer nesta tarde, Deus escolheu eu e você. Deus escolheu você que está nos ouvindo através da rádio Marumbi Novas de Paz. Deus escolheu você para você se envolver nesta obra. Quem sabe Deus te deu uma condição melhor. Você pode agradecer a Deus porque você não está numa situação como estão vivendo essas pessoas. Você pode agradecer a Deus porque Deus te deu condições para você ter uma condição de vida um pouco melhor. Mas não esqueça que tudo que Deus nos deu é para que nós estenda a mão, para que nós se envolva na obra missionária, para que nós ajude a ganhar almas para o reino dos céus, porque vidas estão clamando por socorro. E nós estamos tendo esta oportunidade em que o Senhor está nos dando, de nós poder estender as mãos por vidas que estão morrendo, por vidas que estão sofrendo. E nós podemos fazer isto. Neemias, meus amados, quando eu olho para a vida de Neemias, eu vejo que Neemias estava numa situação ali junto com o rei, no palácio do rei, ao lado do rei, era copeiro do rei. Mas quando ele soube da situação de Jerusalém, ele não se preocupou somente consigo, ele não se preocupou somente com o seu bem-estar, mas ele se preocupou com os demais que estavam lá. Ele se preocupou com o povo de Jerusalém, porque a notícia que veio para ele foi a seguinte: que grande parte foi levado em cativeiro e o restante que estava lá estava em grande miséria. E eu quero dizer que Deus ainda está levantando Neemias nestes últimos dias. Deus ainda quer levantar pessoas assim como Neemias, que estejam pronto e que estejam disposto a estar envolvido nesta obra, e que estejam dispostos a estar envolvidos para ganhar almas para o reino de Deus. E é comigo e é com você que Deus está contando nesta última hora da igreja na face da terra. Eu quero dizer, meu amado e querido irmão, o que Deus te deu, o que Deus colocou nas tuas mãos, você precisa investir, você precisa fazer o melhor para estar investindo na obra missionária, porque Deus conta comigo e Deus conta contigo nesta última hora da igreja na face da terra. Nós queremos orar nesta tarde, juntamente com o nosso pastor, pastor presidente, pastor Manuel dos Santos, a qual vai estar orando juntamente com você que está nos ouvindo. Deus e eterno Pai que estás no céu, diante da tua presença nós estamos nesta tarde, orando, Senhor, juntos aqui, Senhor, nesta programação missionária. Depois de termos ouvido sobre o nosso dever, sobre o nosso compromisso diante de Ti, de fazermos a Tua obra, de obedecermos a Tua palavra, de irmos, Senhor, em busca das almas que estão perdidas miseravelmente nesses países tão sofridos da terra. Querido Deus, oramos em favor daqueles que têm se envolvido nesta obra, aqueles que têm estendido a mão, Senhor, aleluia, para ajudar, para contribuir, para que os missionários possam prosseguir no campo de batalha e que as meninas, Senhor, da Casa de Amparo possam receber ajuda mensalmente. Obrigado pela vida, Senhor, daqueles que têm sido tocados por Ti e que têm estendido a Sua mão. Senhor, abre portas, resolve os problemas para a glória do Teu nome. Aquele, Senhor, que está fazendo um propósito contigo nesta tarde de estender a mão, de se envolver em missão, aquele que está se reconciliando, aquele que te aceita como Salvador, escreve o nome no livro da vida. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão doentes. Estenda a Tua mão para curar, Senhor, repreendendo todo e qualquer tipo de enfermidade, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, nós Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Chegamos ao final de mais uma programação missionária Salvar. Convidamos você a nos ouvir amanhã novamente. Amanhã é sábado, não esqueça, por esta mesma emissora, só que às 15h. Portanto, amanhã é sábado, o nosso horário é mais cedo. Até amanhã às 15h. Fiquem todos na paz do Senhor. De comunicação. ZYJ 208, AM 730 kHz. ZYE 726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. Em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. A música e a mensagem que fazem a diferença na sua vida. O Brasil e o mundo ligados pela notícia. Informativo Rádio Marumbi, o resumo das melhores informações. Produção central de jornalismo desta emissora. Os procuradores que integram a força-tarefa da Lava Jato criticaram nesta quarta-feira a aprovação pela Câmara dos Deputados de modificações do pacote anticorrupção. O procurador Carlos Fernando Lima disse que caso a lei de abuso de autoridade entre em vigor, os procuradores vão abandonar a Lava Jato. Não estaremos mais protegidos pela lei. Se nós acusarmos, nós podemos ser acusados. Nós podemos responder, inclusive, pelo nosso patrimônio. Não é possível, em nenhum Estado de Direito, que não se protejam promotores e procuradores contra os próprios acusados. Nesse sentido, a nossa proposta é de renunciar coletivamente caso essa proposta venha a ser sancionada pelo presidente. O Procurador-Geral da República e coordenador da operação, Rodrigo Janot, atribuiu a inclusão da lei de crime de responsabilidade a magistrados e promotores e a possibilidade de punição a policiais, magistrados e integrantes do Ministério Público a uma perseguição diante da penalidade que podem sofrer parlamentares criminosos. Enquanto nós não tivermos uma limpeza, o que nós vamos encontrar no parlamento, dia após dia, vão ser medidas que não vão vir contra a corrupção, mas sim para a autoproteção de interesses de pessoas influentes que praticaram sim corrupção, que estão lá sendo investigadas. Várias delas já foram acusadas e que estão sujeitas às penas da lei e que estão em função do sentimento, instinto e desejo de autopreservação agindo contra o interesse público. Os procuradores ainda acusam deputados de terem destruído o projeto original com o objetivo de se preservarem e de aproveitar o momento de luto do país diante da morte de brasileiros no acidente aéreo na Colômbia. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Tatiane de Souza. Relatório da Polícia Federal aponta que houve vazamento das provas do Enem neste ano. A informação foi divulgada pelo Ministério Público Federal nesta quinta-feira. De acordo com o inquérito policial, candidatos receberam informações antes das provas dos dois primeiros dias e da redação. O relatório qualifica a fraude como crime de estelionato qualificado. O procurador da República, Oscar Costa Filho, explica que os candidatos tiveram acesso à frase código da prova rosa, aplicada em algumas salas. A senha permitia preencher o cartão de respostas de acordo com o gabarito transmitido pela quadrilha, independente da cor da prova recebida. O gabarito, a senha é digitada por quê? Porque mesmo que eu não tenha pego a prova rosa, tiver pego outra prova, se eu boto a senha da rosa no gabarito, está toda feita, recebi a prova rosa. Então tudo bem. O procurador ressalta que a investigação não permite saber quantos estudantes foram beneficiados com a fraude. Uma quadrilha nacionalmente organizada tem acesso às provas e tem, portanto, à sua disposição uma logística que permite ela fazer uso dessas provas. Vai para além dos candidatos beneficiados? Evidentemente que vai. Aí nessa hora que ataca o concurso enquanto tal. A perícia da Polícia Federal também apurou que candidatos que foram presos realizaram pesquisa na internet sobre o tema da redação antes do horário da prova, o que indica que já sabiam sobre o que teriam que escrever. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza. A Rádio Marumbi apresentou a informação no ar. Obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima edição. Marumbi. E atenção para a hora certa, 5 horas. Deste prefixo musical, esta emissora leva aos seus receptores o programa musical evangélico. Uma ótima recepção e as mais ricas bênçãos de Deus. Todos irmãos. Porque Jesus virá buscar a sua igreja e aquele que estiver preparado vai subir, aquele que não estiver ficará para a grande tribulação. E por isso é que estamos aqui com muita alegria no coração para levar até vocês o programa musical evangélico que leva esta mensagem de alerta para que você se prepare para o dia glorioso, a volta de Jesus, que virá nas nuvens dos céus para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que aceitaram a Ele como Salvador. E se você não está preparado, então você vai ouvir os hinos que vamos rodar, as mensagens que nós vamos levar até o teu coração e vai te despertar Pai. Na hora da oração, você estará orando juntamente conosco e estará aceitando Jesus como Salvador, para que você possa, naquele grande dia, morar lá no céu, naquela cidade santa, a Nova Jerusalém. Nós vamos abrir a parte musical já com o primeiro hino, ouvindo o hino Grande Tesouro. Quem canta é Os Herdeiros do Reino. Está contido no lançamento Vai ou Fica, que tem o número 248 e já tem o playback junto. E você preste bem atenção na mensagem deste hino, porque vai falar no teu coração. Mas antes, um versículo da Palavra de Deus. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmo 62:5. Guardado no céu, está esperando aquele que há que vencer. Este tesouro Jesus nos prometeu. Quando subir para o céu e a morte vencer, que aqui contemplamos é pouco demais. No céu as riquezas são tantas para avaliar. Aqui eu só posso ver meus olhos da fé. Mas um dia em ruas de ouro eu irei andar. Quero ser vencedor quando estiver de partida para ir morar com Jesus. E esse dia está perto. É só você se preparar, se não está preparado. Você que já é um crente salvo por Jesus, é vigiar e orar para que o inimigo não tenha poder sobre a tua vida, né? É que ele venha dominar a tua vida e pôr aquilo que não presta na tua mente e no teu coração para que você se desvie dos caminhos do Senhor. E você que está desviado dos caminhos do Senhor, volte para a casa paternal, né? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E você voltando para a igreja, confessando, pedindo perdão, você vai ter vitória e também vai morar lá naquela cidade maravilhosa, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Só vai morar lá, né? Aquele que estiver preparado. Enquanto isso, vamos obedecendo a palavra de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, até o dia que ele nos tirar desta terra, né? E aí nós vamos morar com ele, mas só o crente fiel é que vai morar com Jesus. É o hino que você vai ouvir com Mateus Jensen, que está no Coletânea 1, que tem o número 297. Vamos ouvir para a glória de Deus e para a nossa edificação espiritual. fulgor. Aqui na terra você rende fiel, rende a Deus com respeito profundo. Pessoa humilde, né, e padecendo, chorando, mas Jesus está ajudando nos momentos mais difíceis. Vamos ser uma luz que brilha nas trevas. Então você ouviu aí Matheus Jensen, esse que está falando com vocês, que está no lançamento Coletânea Volume 1, que tem o número 297, né? E o programa é o musical evangélico. E sempre levando o que é de melhor para você. A mensagem que salva, que cura e que batiza com o Espírito Santo. E nós vamos ouvir agora Vejo pela Fé. É um hino maravilhoso que os irmãos Castilho vão cantar, que está no lançamento Ele Vive Eternamente, que tem o número 206. E eu tenho certeza que este hino vai despertar você. E você vai se preparar e vai ver pela fé que um dia, e esse dia está muito perto, nós vamos morar com Jesus, onde cessarão as lutas, as perseguições, as dores, as enfermidades, tudo aquilo que não presta, mas lá com o Senhor Jesus, né, lá na presença do Senhor, lá no céu com Jesus, haverá paz e alegria para todos nós, né? Então nós vamos ouvir aí então esse belo hino, Vejo pela Fé. Foram vejo ela sendo confortada. Foi isso, meu Jesus, no caminho de Maús e em Jerusalém. Viram a mesma luz, dois anjos disse aos discípulos, enquanto meu Jesus subia, assim como um dia. É verdade, né? Como ele subiu para o céu, ele voltará um dia. E pelos sinais, esse dia está perto. Então vamos estar preparados para ir morar com Jesus, para sair deste mundo de aflição, de luta, de dor, e depois vamos morar com Jesus quando ele nos tirar desta terra, né? Aquele que passa para a eternidade, mas está bem com Jesus, tudo bem, né? Eu, você que está me ouvindo, podemos passar para a eternidade antes da volta de Jesus, só que estamos preparados para descer a campa fria, né? Então vamos estar preparados todos os dias, porque nós não sabemos o dia que Deus acha por bem de nos tirar dessa terra, né? Não é sonho, é realidade. Existe uma cidade onde o povo santo vai morar com Deus. Eu espero com ansiedade o nosso rei Jesus descendo lá do céu pra buscar um povo seu na cidade onde Jesus quer me abraçar em um lindo lugar que Deus preparou pra mim. Não é sonho, é realidade. Existe uma cidade onde o povo santo vai morar com Deus. Eu espero. São de ouro puro, é ali o meu futuro. passem vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Apocalipse 3, 5. E agora, vamos ouvir as irmãs Falavinha cantando o hino Morada Feliz. Morada Feliz é quando Jesus vier buscar a sua igreja e nós iremos para estar com ele lá na Canaã Celestial. Esse Morada Feliz está no lançamento Oficina de Deus, tem o número 296. Vamos ouvir. Na eternidade, que maravilha, né? Que mensagem linda, que promessa linda que o Senhor Jesus tem nos dado, né? Como você ouviu esse hino, Morada Feliz, né? E você tem que aceitar Jesus como Salvador, porque você, se não aceitar Jesus como Salvador, você não vai morar neste lugar maravilhoso que você ouviu aí as irmãs Falavinha cantando do lançamento Oficina de Deus, que tem o número 296 da gravadora que grava para evangelizar, a gravadora Estrela da Manhã. E o programa musical evangélico continua em seu receptor, né? E agora nós estamos chegando para o momento mais importante. E você que ainda não deu valor à cena do Calvário, onde Jesus morreu, derramou seu sangue para nos salvar. Agora dê valor, aceite ele como Salvador, porque se você passar para a eternidade sem aceitar Jesus como Salvador, o teu fim é triste. Seja rico, seja quem for, você pode ser dono do mundo, mas não adianta nada. Então nós vamos rodar o hino agora, Amigo Leal, porque este amigo é o que te ampara e que te leva para morar com ele no céu, que é Jesus. Amigo Leal está no lançamento Vida e tem o número 229 com Nelson Torres e Valmir. Depois de um pedaço desse hino, ore comigo e aceite Jesus como Salvador. ajudar. Jesus, eu sei que tu és mesmo este verdadeiro amigo que sempre nos ampara, está sempre nos protegendo debaixo do teu sangue que verteu na cruz do Calvário. Senhor, eu já te aceitei como meu salvador na minha infância. E sei que milhares já fizeram isto, mas muitos ainda não fizeram e estão fazendo agora, porque não querem ficar para a grande tribulação e sofrer o tormento eterno, mas querem morar contigo naquela cidade santa, Nova Jerusalém, que foi preparar para os salvos, Senhor. Olhe para essas pessoas agora, perdoe os seus pecados, porque estão te aceitando como salvador. Purifique com teu sangue, escreva os seus nomes no livro da vida para que nunca sejam apagados. Também os desviados chamando para a tua casa e restaurando a fé. As pessoas enfermas, vá com teu poder sanador agora, Jesus. E em teu nome, eu repreendo agora toda a enfermidade, todo o mal, toda a dor. Seja qual for a enfermidade, mesmo sendo o Senhor desenganada pelos médicos desta terra, mas não foi desenganado por ti. Cura essas pessoas para que se levante do leito de dor e possa testificar da tua bondade. Olha para aqueles que têm nos ajudado a manter esta obra de evangelização no ar. Recompense. Senhor, abençoa também. Senhor, os pastores estão trabalhando na tua obra. Senhor Jesus, dando força, vigor, graça do teu espírito para que eles possam ser uma bênção cada dia mais, cuidando do teu rebanho. Pois é em teu santo nome, Senhor, é que eu suplico esta bênção. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Número 6, 24 a 26. Musical Evangélico. Mais que um programa de rádio, um espaço de louvor e adoração a Deus. Para o Brasil e o mundo. ZYJ208, AM730 kHz, ZYE726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros, em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. Em meio a um mundo agitado e sem paz, estamos no ar. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 4:20. O que acontece de melhor passa aqui. Rádio Marumbi, um canal de bênção para você. Sistema Iense de Comunicação. Aleluia, aleluia, aleluia. Ouvi a voz de um sábio e encontrei a paz. Graças ao rádio que me trouxe a luz. Amigo e companheiro, o rádio me fez amor verdadeiro, Pai, rede verdadeira. Sem o rádio, viva o rádio. Uma campanha da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná. Marumbi. 5:30. Programa seguir uma produção independente. O conteúdo nele expresso é responsabilidade de seus idealizadores. O Brasil vai ouvir a voz do Reino de Deus. Apresentação é Afonso de Melo. A Igreja de Deus é vitoriosa, levando ao povo a mensagem poderosa deste evangelho que liberta o pecador, ganhando as almas para o reino do Senhor. A voz do Reino de Deus. A voz do Reino de Deus. Há mais de 40 anos levando a palavra e fazendo aquilo que o Senhor Jesus pediu para nós. Almas para Cristo. Ganharmos almas para Cristo, né? Interpretação de Luiz Carlos de Oséias. Tivemos essa tarde maravilhosa na igreja, também muitos irmãos já começando a contribuir naquela oferta especial de final de ano. Deus está abrindo porta, nos abençoando. E vamos começar ouvindo a Eliane Honigge. Este CD tem voz de playback, é um CD maravilhoso. Também Os Herdeiros do Reino, Deus em Sua Vida. Aristide Santos, O Catarinense de Cristo, Minha História. E o especial de hoje, a dupla Os Pentecostais, Aldelir e Eliosir, Nosso Planeta Chora. Chorava, angustiada, era grande o desespero. É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso estar na casa de Deus. Muita gente troca esse momento tão importante e vive lançando, perdendo tempo nesse mundão. Eu não perco não. Nós somos cantar na igreja, na cidade de Indaião. Nós somos cantar na igreja, na cidade de Indaião. Aquele dia que ela foi embora, mas sua lembrança não permanece. Nossa grande campanha de promoção continua até terminar o ano. Camisetas a R$20 a unidade, irmãos. Olha, venha correndo buscar as suas ou liga pedindo, porque nós devemos ter só mais umas 150 peças lá, viu? Muita gente está vindo buscar. Camisetas lindas com dizeres bíblicos, só R$20. E os CDs da Almas para Cristo continua até terminar o ano, R$10 a unidade. Liga para nós, 41-33-23-3768. E venha pessoalmente, Praça 19 de Dezembro, 22. Amanhã, no sábado, estaremos até as 4:30 da tarde e no domingo até as 11:30 da manhã, tá bom? Débora de Melo, 9608-4911. Pastor Júnior, pastor da nossa igreja sede, ali tem culto às quartas, à tarde, quinta à noite e domingo à noite. Raimundo Bom, 419. Na última quinta-feira do mês, dia 29, eu estarei orando para que Deus abençoe grandemente, estou nesta campanha ali, tá bom? A Igreja Missão Renovada, ali do pastor Elomar, Rua Tereza, 91, Diadema 2, né? Hoje e amanhã vai estar pregando lá o bispo Wilson Maia. Deus abençoe o irmão, né? E também vão estar na reunião do CIEB. O irmão Ferreira, da dupla Ferreira e Ferreirinha, está pedindo para o irmão Tatão, lá de Guaraçaí, São Paulo, ligar para ele. O telefone do Ferreira é 41-3562-9450, tá bom? Temos em nossa loja um livro infantil também, Pés de Picolés. É um livro para colorir assim para as crianças, muito bonito. Pode ligar pedindo ou vir comprar. Eu quero avisar os pastores, obreiros, cantores, todos estão filiados à CIEB, à Convenção das Igrejas Evangélicas do Brasil, a qual recebi uma homenagem fantástica, né, na semana passada. Você vai a uma agência do Bradesco e paga sua mensalidade de R$10 e dê uma oferta que você sentir, tá bom? Agência 34517, conta poupança em nome da CIEB 11770. Produtos naturais em nossa loja, o Asmazol, sabonete aroeira, bálsamo japonês, bálsamo da Amazônia, Força Energia, ômega 3, Nutriervas e outros. Praça 19 de dezembro, 22, a Livraria dos Evangélicos, a grande promoção neste final de ano. O pastor Cláudio, todo sábado de manhã está ali, sexta de manhã, segunda e terça também, viu? Deus abençoando. E hoje encerramos a campanha Manto Sagrado, mas toda sexta-tarde continua a grande campanha abençoada. E domingo cedo, eu quero todos vocês ali neste domingo, às 9 da manhã, viu? E quem está convidando a todos é o pastor Vilmar. O Amaral vai estar cantando lá no Congresso do Centro de Oração, Campos Novos, Adrianópolis, neste final de semana. Deus abençoe. E depois vai estar cantando e pregando Valdir Pereira em São Borja, lá no Rio Grande do Sul. Quem vai cantar agora para todo o Brasil é o Hamilton Ferreira, o J. Neto, Benedito Felizardo e os Pentecostais 5:36. Na jornada vou seguindo, com Jesus eu tenho forte. O inimigo combatendo, ao pecado dando corte. Vou pregando o evangelho, leste, oeste, sul e norte. Mas não há outro além de ti, ocupando o teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do ser escravo do pecado, cansou de fazer o que queria, cansou de ser xingado e maltratado, muitas vezes humilhado, só eu sei o que sofria. Cansou de chorar sem ter carinho. A voz do Reino de Deus para todos os estados do Brasil. Escreva a carta para a Caixa Postal 1763, CEP 80011-970, Curitiba, Paraná, Brasil. Venha pessoalmente, Praça 19 de dezembro, 24A, Igreja, 22, a loja, tá bom? Amados, a CIEB tem reunião no segundo sábado, no horário das 14 horas. Estaremos aí entregando diplomas, credenciais e sempre abençoando os pastores de todas as igrejas, né, irmãos? A desentupidora rotativa 9958-1851. Você precisando, fala com eles, viu? Um abraço também à irmã Luciana, 9806-1351. Encadernação, calendários, panfletos, o que você precisar, tem ali. Amados, eu quero falar com você sobre essa oferta especial que eu estou pedindo no final de ano. Graças a Deus, hoje, mais três pessoas, dois individual e uma familiar, trouxe. Veja bem, oferta de final de ano, familiar, eu estou pedindo uma oferta de R$100. A noite da vigília vai ser proteção e prosperidade. Esse é o título da nossa campanha e Deus vai te dar, viu? E a oferta individual, estou pedindo uma ajuda de R$50. Qual é a diferença individual e familiar? Por exemplo, você tem uma família com 20 nomes, 15 nomes, não sei. Faz uma lista, manda os R$100 junto e manda pelo correio que eu vou orar por eles naquela noite, todos os pastores, viu? Individualmente, R$50. E quer trazer pessoalmente, melhor ainda. Praça 19 de dezembro, 22 e 24A. E para depositar no banco, Bradesco, agência 426, conta 41900, dígito 1. Quinta-feira, palestra com o pastor Otto, às 14h30, como enfrentar a crise e triunfar com fé. Toda quinta-feira ele está atendendo ali. Quarta-feira o trabalho das irmãs, sexta-feira a tarde da bênção, sábado de manhã o pastor Cláudio e domingo de manhã, grande manhã da bênção em nome de Jesus. Temos também ali a harpa espiral, agendas, irmãos. Agora entramos com a promoção das agendas. Muito linda, maravilhosa, Bíblia Day e outras Bíblias de estudo, né? Dê de presente uma agenda para aquela pessoa que você considera muito bom. E também harpa cifrada. E Curitiba, 5h39, Romeu Rubens, dupla Almas para Cristo. Aliás, este é a dupla Obras do Rei. Estava falando da outra dupla, que é os treinadores, esse é Obras do Rei. E mais uma dos pentecostais, Nosso Planeta Chora. Todos os CDs da Almas para Cristo até o final do ano, apenas R$10 em nossa loja. No círculo de oração, a coisa é diferente. Tem aceito, tem unção, a vitamina do crente. Deus é amor, Deus é tudo para mim. Deus salvou a minha alma, hoje eu sou feliz assim. Deus é amor, é a luz da minha vida, na sombra das suas asas, porque encontrei guarida. Deus é amor, e vou por aí cantando, rodando o Rio Grande, com estilo bem campeiro, falar de um Deus verdadeiro. Essa é nossa missão, pra você que não conhece, ele. Ele não vai resistir ao grande aquecimento. O homem jamais aguenta. Ele vai se destruir. Tá muito bonito o CD Nosso Planeta Chora e os outros também. São 8 títulos. Venha buscar o seu, né? No atacado, um precinho bem baratinho. E no varejo, apenas R$10 neste final de ano, tá bom? O livro O Coração do Homem. Também folhetos evangélicos. O livro do pastor Vilmar Apolinário, né? 48 tipos de fé. Também tem aqui a Festa do Tabernáculo, DVD. Tem a Páscoa, o Pentecoste e os outros DVDs das nossas festas. Quem está mandando esta oferta e mandando o endereço pelo correio, eu estou mandando para ele o DVD com mensagem, oração e hinos gratuitamente. Jesus Cristo deseja que sejamos prósperos em todas as áreas de nossas vidas. Espiritual, material, físico, familiar, cultural, socioeconômico e sentimental. Por isso a nossa vigília dia 31 tem o título Prosperidade e Proteção. Veja o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Apocalipse 3:8 e João 10:10. É importante, né, irmãos? Então entra nessa campanha. Manda a sua oferta, manda o teu nome e você vai ver como Deus vai te abençoar grandemente. Em Curitiba são 5 horas mais 42 minutos. E os sucessos continuam. Agora você vai ouvir o Wagner Roberto, CD A Volta. Temos todos os seus CDs. E o lançamento novo, o irmão Amaral. Ele que fazia parte da dupla Valdecir e Amaral, né? Agora gravou um CD novo. Tomo Posse. Parada Firme em Jesus. E Daiane Boy, A Voz do Reino de Deus. Amigo, perdoe-me se se eu nesta canção não conseguir mostrar-te meu carinho, meu amor. A minha hoje é provada, estou aqui sonhando com o fim desta jornada, esperando que vou chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Deus cuidar de mim também. pergunta como um cristão, como está a sua fé? Veja se você então está preparado para o arrebatamento. Esse é o novo CD da cantora Diane Boy. Muito bonito, você pode ligar e pedir, né, no Atacado e Varejo. Um abraço, irmão, bem-vindo, Baião de Souza, lá do Maranhão. Sempre escutando a gente, Altim, né, lá de Peçanha, Minas Gerais. E tantos irmãos amados que sempre compra. Olha, aproveita a grande promoção de final de ano. Camisetas a R$20, irmãos. É impressionante. Ali nós temos óleo de unção. Se você quiser comprar, assim, quantidade para distribuir na sua igreja, você vai pagar só R$2 o vidrinho, tá bom? Temos também camisetas, temos bandeja de ceia, CDs de mensagem, DVDs de mensagem, dos Gideões e muito mais. Praça 19 de dezembro 22, a Livraria dos Evangélicos. Eu quero continuar com a loja aberta, com o programa no ar. Por isso, neste mês de dezembro, eu preciso da sua ajuda, comprando e contribuindo, tá bom? 15 para 6. Zé Márcio e Cristiano. Altamiro e Genésio, ou vice-versa, Genésio Lima e Altamiro, Daiane e Juninho e Rosélia de Lucas. E parece que meu Deus não vai me abençoar. Ouça agora o conselho de um amigo, Deus sempre está contigo. Quero falar nesse instante coisas que eu considero. Quero que todos entendam quais são as coisas que eu quero. Quero servir a Jesus de todo o meu coração. Jesus, eu preciso de Jesus. De Deus ter nos orientado muito. Meu abraço aos pastores da Igreja Almas para Cristo Restaurada de todo o Brasil, também filiados à CIEB, né? Deus abençoe. E os irmãos já sabem como foi decidido na Convenção Nacional, o relatório e o dízimo dos dízimos agora precisa ser mandado mensalmente, em virtude de grandes despesas que a Igreja tem. Então, você enviando a contribuição nacional mensalmente é muito importante para você e também para a obra de Deus, tá bom? Se você quiser depositar na Caixa Econômica Federal, pode, ou na Lotérica também. Agência 370, conta 8246, dígito 0. E no Bradesco, agência 426, conta 41900, dígito 1. Não esqueça que neste final de semana, amanhã cedo, tem o grande culto com o Bispo Cláudio. E domingo de manhã às 9 horas, a grande manhã da bênção, Santa Ceia e tudo mais. Venham, portanto, todos. Dia 11 haverá batismo em nossa sede na Boa Vista também, viu? E agora, ele, o herdeiro de Sião, Dari Rodrigues. A dupla Ramos da Videira. Ela, Vanessa da Silva. E Wagner Roberto, CD novo com o título Família, 13 para 6. Não acredito que você se esqueceu. Quem sobre um atrus morreu, só pra poder se salvar. Não vou perder a minha paz. Aqui o mundo é somente ilusão. Tristeza e perseguição. A minha casa é celestial. Nessa terra tudo é ilusão. Eu amo o céu, receber meu galardão. Thank you. santo nunca vai se apagar. De jeito nenhum, né, irmão? Se depender de mim, Deus não vai parar em algo. Fogo Santo, batizar, curar, salvar e fazer obra maravilhosa. Parabéns, o Bago, por essa canção. Um abraço também ao Ayrton, né, da filmagem, fotógrafo, sempre ouvindo a gente. Deus abençoe. Queridos irmãos, você que tem uma loja ou você que revende CDs, neste final de ano, vale a pena você vir buscar os meus. Eu estou passando num preço ótimo para você revender, ganhar o dinheirinho e nos ajudar também. É só ligar, pedir informação, 41-33-23-3768, ou vir pessoalmente, praça 19 de dezembro, 22, a Livraria dos Evangélicos. E agora, o novo CD da dupla Parada Firme Jesus. Falar em novo, a gente não para, né? Cantora Franciane Oliveira está terminando o CD, logo em seguida vai começar também a Milton Ferreira, porque nós queremos continuar em frente em nome de Jesus. Parada Firme, cura do coração. Edson e Jairo, promessa que eu te fiz. Eles, Souza e Paulinho, valeu a pena. E a dupla Almas para Cristo, visita a Israel. 10 para 6. Nesse dia que estou, e a prova é grande, querendo fazer você desistir. Quantas vezes você já pensou que agora está tudo acabado e pra você não tem mais jeito? Chegou ao fim. Antes chegou a samaritana, Jesus olhou pra ela e começou a falar: mulher, vai me te beber. Começou a questionar: tu não sabes que sou samaritana e com judeus não posso comunicar. Se tu soubesse quem te fez no ar cristão, tive boa educação. Papai sempre trabalhando, nunca nos faltou pão. Essa é a dupla Almas para Cristo, Arthur Rezende, Jorge Lide, o CD com o título Visita a Israel. E todos os outros CDs, irmãos, de Arthur Rezende, de Jorge Lito também, nós temos ali vários. E você pode pedir pra gente, viu? Eu gostaria que você viesse em nossa loja, nos visitar, porque estamos uma promoção gigantesca. Este final de ano, até 31 de dezembro, é muito mais do que você pensa. Imagine você CDs feitos em fábrica, aos melhores cantores, apenas R$10 a unidade. E se for no atacado, olha, é muito menos. Venha visitar a gente. E venha no culto domingo de manhã também, né? Não esqueça. Claudineia Santos, As Cordeirinhas de Cristo, que nós temos CDs e DVDs. E o lançamento do dia, né? Meu amigo Amaral, ele pertencia à dupla Valdecir e Amaral, mas agora gravou o CD Eu Tomo Posse. Vamos ouvir? Obstáculos, vai unir a Criador vai conseguir. E nos degraus da honra ele vai subir. Viver seu sonho totalmente realizado. Pois Deus pode fazer o plano sair do papel. Primeiro foi arquitetado lá no céu. E vai ser realizado pra todo o universo. Já posso sonhar que no final das contas você vai chegar lá. Sacode a poeira, pode acreditar. Sonhador. Meu ouvinte, como está o teu coração? Você tem sonhado com coisas boas? Se você não é crente ainda, aceita Jesus como teu Salvador. Se você era e se desviou-se, volta para a casa de Deus. E se você tem desejo em conquistar muita coisa para o próximo ano, entra nessa campanha que eu te fiz. Você vai fazer uma oferta especial, uma doação, vai mandar o nome. Na noite da vigília, a vigília nossa deste ano será proteção e prosperidade, para que Deus te dê muita coisa, porque você faz parte da família. E se você não faz parte da família, aceita Jesus. Se está desviado, volta para a igreja, porque estar com Jesus é um sonho extraordinário e uma realização maravilhosa. Vamos conversar com o Pai em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muitas pessoas que um dia estiveram na tua casa e se desviaram, traga de volta. Aqueles que ainda não te aceitaram como Salvador, possa aceitar. E dai a bênção para aqueles que têm um propósito contigo, Senhor. Também aqueles que têm contribuído para esse nosso trabalho e que vão entrar nessa corrente abençoada dos abençoadores. Abençoa, Senhor, os nossos clientes, os contribuintes, aqueles que nos ajudam de todas as formas. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos e abençoa cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu pensei que quando eu não faço... Ficou muito bonito o CD do meu amigo Amaral, que fazia parte da dupla Valdecir e Amaral, né? CD novo já está na loja, pode me buscar. 41-33-23-3768, Praça 19 de Dezembro, 22 e 24A. E não esqueça, domingo às 9 da manhã, grande manhã da bênção, a paz do Senhor. O meu sucesso, eu não preciso duvidar do que ele prometeu. Potência radiofônica a serviço de Deus. ZYJ208, AM730 kHz, ZYA726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros, 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. O evangelho que transforma o mundo, você ouve aqui. Gruger Grupos Geradores, 041-3376-4447. Vendas, locações e assistência técnica. Gruger Grupos Geradores, 041-3376-4447. A Copel trabalha por você mesmo quando você não vê. Quando falta luz, nossas equipes trabalham sem descanso para restabelecer a energia. A prioridade de atendimento é para hospitais, postos de saúde e para os casos que oferecem riscos à segurança da população, como cabos, aqueles rompidos e postes tombados. Por isso, tenha certeza, nos dias de tempestade, a Copel trabalha em dobro. Copel, por energia. Governo do Paraná. Marumbi. E atenção para a hora certa, 6 horas. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo nele expresso é de responsabilidade de seus idealizadores.